você hoje sobre uma questão importante na vida da igreja, que é exatamente a disciplina. Então, abra aí a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos de 15 a 20. Evangelho de Mateus 18, de 15 a 20, e nós vamos falar sobre esse assunto. Quero lembrar aos irmãos que essa semana, sexta e sábado, nós tivemos aqui o nosso encontro com a liderança da igreja, e esse foi um dos assuntos tratados. Algumas coisas certamente eu não posso deixar de repetir, porque não tem outra coisa além para falar além daquilo que já foi dito. Eu quero relembrar aos irmãos que estavam aqui e dizer a você que não estava, porque essa questão é muito importante. A igreja tem que ser igreja, mas quando eu digo ser igreja, eu digo de acordo com o pensamento do seu idealizador e não de acordo com o pensamento dos homens. Então é muito importante a gente entender o que o Senhor entende por disciplina, o que nós entendemos e como é que nós vamos fazer com aquilo que o Senhor entende por disciplina. Mateus, capítulo 18, versículos de 15 a 20, diz assim: se o seu irmão pecar contra você, vá e, a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Se se recusar a ouvir também a igreja, versículo 17, se ele recusar ouvi-los, conte a igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra, terá sido ligado nos céus, e tudo que vocês desligarem na terra, terá sido desligado nos céus. Também lhes digo que, se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles. Amém. Vamos orar mais uma vez. Ó Espírito Santo do Senhor, fale ao nosso coração nesta manhã, pois nós queremos ser igreja. Nós queremos seguir os ensinamentos do Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar, muito embora eu tenha já tratado desse assunto no dia de ontem com a liderança, lembrando do que o mundo, ou a sociedade que a gente conhece, entende por disciplina. Porque quando olhamos aquilo que o nosso povo, ou a sociedade do nosso tempo, entende ou aplica por disciplina, tudo que a gente vê é que a disciplina está relacionada a uma punição que serve como exemplo para todos. Então, na sociedade que a gente vive, punição é algo que é uma punição que serve como exemplo para todos. Mas quando nós olhamos a palavra do Senhor, a gente nunca vê a disciplina sendo vista como uma punição, mas como uma nova oportunidade para que aquele que pecou, para que aquele que errou, seja restaurado. Então há uma grande diferença aqui. Na visão de Deus, disciplina visa a restauração, conforme nós lemos no texto de Hebreus, onde Deus, o texto diz que Deus disciplina quem ama. O pai e a mãe disciplina o filho porque ama, e não porque odeia. Porque quer ver o seu filho restaurado. Nenhum pai disciplina o filho para esmagar o espírito do filho, ao contrário. Disciplina a propósito de restaurar. Mas a ideia de disciplina que nós estamos habituados a ver na prática é a disciplina que é uma punição exemplar. O sujeito vai ser disciplinado como exemplo para todos. E isso começou fora da igreja e continuou dentro da igreja, de maneira que hoje eu compreendo que quando se fala em disciplina, e eu estou falando como pastor, porque é isso que me cobram, não digo todo mundo, tem algum outro vem com aquela ideia de disciplina punitiva. Quer que o pastor chegue, pegue a pessoa que errou, coloque ali na frente, fala aí, pecador, o que foi que você fez? Confessa aí. E execra o sujeito. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Eu me lembro que quando eu estava na Forças Armadas, e eu estava dizendo isso ontem, quando eu cheguei, os sargentos lá, aquele pessoal todo que tratava do recrutamento, disse assim, ó, vocês tomem cuidado, porque qualquer deslize vocês vão ser expulsos. E você sabe como é que é uma expulsão na Força Aérea? É assim, coloca um monte de soldado, um à direita, outro à esquerda, soldados ou oficiais, seja lá qual for, faz uma espécie de fila indiana, e aquele que foi, que desonrou a farda, passa no meio, e enquanto passa, o sujeito vai lá arrancando a farda, vai rasgando a farda, vai. Quando o sujeito chega lá do outro lado, chega já nu, sem a farda, porque não é digno de usar a farda da Força Aérea Brasileira ou das Forças Armadas Brasileiras. Bom, isso eu nunca vi. Isso aí era o que eles contavam. Isso eu nunca vi. Talvez isso tenha acontecido em outro tempo. Depois, nosso manancial de informações sobre assuntos militares, nosso capitão Rubão vai lhe falar a respeito disso, que ele sabe como é que funciona. Mas eu lembro como foi que aconteceu, quando um sujeito lá na Força Aérea foi expulso. Na sexta-feira, tem sempre a leitura do boletim semanal e tem a quarta parte. Aí quando eles liam, quarta parte, justiça e disciplina. O cabo fulano de tal foi desligado a bem da disciplina. E aí colocava tudo que o sujeito fez lá, que a gente ficava com o coração apertado. A bem da disciplina, o sujeito foi expulso. Para isso, para servir de exemplo para todos os cabos e soldados e oficiais, enfim. De alguma forma, a sociedade desenvolveu esse tipo de ideia de disciplina exemplar, punitiva. E por alguma razão e de alguma forma, e eu não sei quando, isso entrou na igreja. De tal maneira que, para exercer a disciplina, a primeira coisa que se faz quando um irmão peca, e isso é sabido por todos, traz para a assembleia e coloca o sujeito ali na frente e ali exclui o sujeito. Pelo menos foi assim que aconteceu comigo. Trabalhava eu na Antártica e o pastor chegou para mim e disse, ou você sai da igreja ou sai dessa empresa. Adolescente sabe como é que é, né? E eu respondi de lá, de cara, então sai da igreja e saí. Não foi a melhor decisão que eu tomei, mas foi o que eu fiz. E aí fui excluído. Ninguém mais falou comigo. Ninguém mais foi me procurar. Eu fui sumariamente desligado da igreja. Eu não pertencia mais àquele grupo. E, de alguma forma, eu penso e eu percebo como pastor que, dependendo do pecado que alguém cometeu, a primeira coisa que se faz é isso é caso para exclusão. Mas não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Vamos olhar mais uma vez o texto. O texto diz assim: E, aliás, e esse texto que a gente leu, ele precisa ser visto de acordo com aquela parábola da ovelha perdida. O que, que o pastor fez com a ovelha perdida? Ele tinha 100 ovelhas, uma delas se perdeu, ele deixou as 99 em segurança e foi atrás da ovelha perdida e a trouxe de volta. Nós vamos ler histórias do pastor Davi, que até da boca do leão e do urso tirava a sua ovelha. Ele não permitia, ele cuidava. A única ovelha e ele ia lá. Então a gente tem que olhar para esse texto que a gente leu aqui à luz da parábola da ovelha perdida. E o que, que acontece aqui? Primeiro momento, 4 passos precisam ser dados para que a disciplina na igreja seja duplicada, um seguindo o outro, caso o anterior não dê certo. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Se o teu irmão pecar contra ti, se você vir ou souber que algum irmão de alguma forma transgrediu a lei de Deus, você considera que aquilo é pecado, é um erro, o texto diz, vá lá, vá a sós com ele e mostre-lhe o erro. O que a gente tem que fazer quando perceber que alguém fez ou está fazendo alguma coisa errada, não é fingir que não viu. É chegar a ir lá e conversar com ele a propósito de restaurar a vida daquele irmão ou daquela irmã. Porque na visão de Deus, a disciplina tem sempre o propósito restaurador. A intenção do Senhor é sempre a restauração daquele que, porventura, tem errado. Então você viu, foi contra você e você sabe, vai lá você e converse com ele. O que tem acontecido, na verdade, é algo bem diferente. Primeiro, que eu percebo, você vê, mas finge que não vê. Ah, não quero nem me meter, porque vai dar confusão, eu não quero é nem saber. Deixa aí, uma hora o pastor vai saber e aí vai ser resolvido o problema. Não me viu, não vi nada, não sei de nada, não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Omissão, é o pecado da omissão. Uma vez uma pessoa chegou para mim, falou que viu alguém fazendo alguma coisa errada e eu disse, vai lá e converse com ele. E a pessoa disse, não vou não, se você não for, você está pecando tanto quanto ele. Você é tão culpado quanto ele. Então, você vá lá e converse com essa pessoa. É o que o Senhor nos ensina. Mas muitas pessoas, não sei por que, têm medo. Tem mais medo do que a pessoa vai falar, se você falar alguma coisa para ela, do que Deus vai falar ou pensar se ela não disser nada. Eu confesso que eu estou mais preocupado com o que Deus pensa do que o que a pessoa vai falar. Se ela se esbravejar, você não tem nada a ver com isso. Tenho sim, eu sou da igreja, você também, e nós somos irmãos. Tenho sim, senhor. Você pode não entender dessa forma, mas é assim que é. Mas tem pessoas que... Tem outros que chegam e dizem, pastor, é o seguinte, aconteceu um negócio, agora o senhor vai lá e resolva. E mais, pastor, não fala que fui eu que disse não. Me inclua fora disso. Vai lá, aí eu falo, você quer que eu vá lá resolver uma coisa que eu não vi e ainda não fale o nome? É lógico que eu não vou. É lógico que eu não vou. O que, que eu vou dizer lá? Me disseram que você foi visto. Quem me disseram é o diabo. Não tem esse negócio de me disseram. Você foi visto. O irmão fulano falou. Pelo menos tem que ter a decência de propor até eu vou lá, o senhor fala, eu fico quieto, eu só confirmo, pelo menos. Mas a orientação, às vezes o que acontece é que as pessoas passam a bola para o pastor, vai lá, pastor, resolve lá, e não fala que fui eu, porque senão vou ficar mal e ficar preocupado. Uma vez uma pessoa me abordou e falou assim, ah, pastor, tem uma pessoa aí que é muito meu amigo, mas a vida do sujeito é o caos. E o senhor precisa fazer alguma coisa. Falei, tá bom. Eu vou te dar um conselho. Por que você não vai lá? Ele não é seu amigo? Vai lá, converse com ele, resolva. Aí a pessoa disse, não, pastor, não vou não, ele é meu amigo. Mas é porque é seu amigo mesmo que você deve... Não, aí ele vai, minha amizade... Aí eu perguntei, você é mais amigo dele ou de Jesus? De Jesus. Aí, então vai lá e fale com o seu amigo aí, porque se você é mais amigo de Jesus, aí a pessoa, não, é que eu acho que eu sou mais amigo dele do que de Jesus. Aí não foi. Nem permitiu que eu dissesse. Então eu fiquei quieto, porque eu não vou chegar lá e falar assim, ó, me disseram. Então, se o irmão pecar, você vir, você vai lá, você e ele só converse com ele. Esse é o primeiro passo, porque a intenção do Senhor é que a tal pessoa seja restaurada. É a intenção do nosso Senhor. Versículo 16. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Agora aqui, nós temos uma outra forma de lidar com a questão, e é que para que a pessoa seja restaurada, não ouviu você, você deve chamar mais uma ou duas ou três pessoas de confiança. Aliás, o que eu, voltando só um pouquinho anteriormente, outra coisa que as pessoas fazem é o seguinte, ao invés de tratar com a pessoa ou conversar com o pastor e junto com a pessoa, além de não tratar, ainda fica falando para os outros, viu? O fulano, que é outro erro, né? Não fala com a pessoa, fala com as outras pessoas. E aquilo se torna um problema no meio da igreja. Bom, vamos lá. Nesse segundo passo, o texto diz, se porém não te ouvir, ou seja, se permanecer impenitente, então você deve seguir esse segundo passo. Toma contigo uma ou duas pessoas, de modo a cumprir o que diz Deuteronômio 19:15, que diz que se algo semelhante acontecer, você tem que levar duas ou três testemunhas para que diante dessas testemunhas a pessoa seja restaurada. Agora não é só mais você. Vai você, mais duas ou três pessoas. E os três vão tentar restaurar a vida da pessoa que cometeu o erro ou que tenha pecado. Esse é o desejo de Deus. Que se siga esse passo. Então, o segundo passo de grande importância é não ouviu você, então agora vou com o irmão. E em amor, o propósito dessa reunião é a restauração do indivíduo. Não é só uma confirmação que fulano de tal errou e agora tem que ser punido. Não, é o contrário. Ah, o desejo é a restauração da pessoa. Essa tem que ser a intenção daqueles dois ou três irmãos. Eu não sei porquê, mas, aliás, eu sei. Quando a gente faz até isso, faz, mas já faz para confirmar que o sujeito pecou e errou, e a gente quer só confirmar para trazer para a igreja para excluir. A intenção do nosso coração, muitas vezes, é excluir. É porque não dá trabalho. Excluir é só chegar fulano de tal, apoiado, está excluído. Ninguém quer ter esse trabalho de vou lá com mais um ou dois irmãos e agora vou tentar ajudá-lo ou restaurá-lo. Essa é a orientação do Senhor e é isso que nós devemos fazer, porque a igreja está aqui é para isso. Mas se o seu irmão, se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois irmãos, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Não é só você falando, duas ou três testemunhas estão atestando aquilo. E aí, então, as pessoas se reuniram e falaram: querido, você não quer se arrepender do seu pecado? Vejam, aí um dá até um testemunho e assim a vida da pessoa vai sendo trabalhada. Mas, nós não queremos ter o trabalho de tratar a vida de ninguém. Do modo geral, é isso que acontece. É ele lá e eu cá. Se alguém chegar para você e chamar, meus irmãos, meu querido irmão, fulano de tal errou, fez isso, eu queria que você me acompanhasse. Eu? Estou fora. Ninguém quer se envolver em nada. Eu não sei por que a gente encontra no meio social, não só na igreja, mas fora da igreja, pessoas que nunca querem se envolver em nada. Se é para resolver um problema, viu? Não, eu peço que você, eu não quero me meter. E em se tratando das coisas de Deus, se tiver certo, estou lá para apoiar. Se tiver errado, querido, o Peterson viu, me chamou, favor lá. Aí deixa ele conversando. Querido, foi isso? Foi, então. Eu não vou fugir, não. O crente não pode ser medroso. Se é medroso, tem que ver se é crente mesmo. Porque uma das características que marcam os filhos de Deus é a coragem de viver e de morrer pelo Evangelho. Se você tem medo de encarar um irmãozinho lá que pisou na bola, então, que crente você é? Você vai ter medo também de encarar o desafio de ser um cristão. Na verdade, é isso que você está fazendo. Então, no segundo momento, você deve ir com duas ou três testemunhas para confirmar e tentar restaurar a vida da pessoa. Versículo 17, o terceiro passo. Desculpe, 16 anos. De modo que... 17. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. Ele não ouviu. Aí agora a questão é trazida para a igreja. Agora toda a igreja precisa saber. Só agora a igreja vai saber. Até então o assunto estava restrito a quatro pessoas no máximo, que tentavam restaurar a vida do indivíduo. Agora, e só agora, o assunto é trazido para a igreja. O que acontece com muita frequência é o seguinte: antes de trazer para a igreja toda já sabe. Porque aquele irmão que viu, já quando falou, ao invés de falar com a pessoa, já fala para os outros. E aí aquele negócio começa a correr pelos corredores da igreja, pelas salas da igreja, e daqui a pouco está todo mundo sabendo das coisas, e como sempre, o último a saber, adivinha quem é? O pastor. Aí vem: pastor, o senhor já está sabendo, né? Do quê? É que aconteceu. Aconteceu o quê? Não sabe, não? O irmão fulano. O último a saber é o pastor. E aí o pastor entende por que estava aquele zum, zum, zum, aquele burburinho. Normalmente o pastor é o último a saber do problema. Porque ao invés de tomar os passos que foram ditos, que evita a maledicência, que por sua vez corrói a igreja como um câncer, ao invés de resolver logo, fica falando um para o outro, e aí quando chega já... Aí, meu irmão, a coisa já está feia. Tem irmão que nem vem mais para a igreja, ainda achando que o pastor consentiu com aquela coisa. O pastor sabe sim, e o pastor não sabe absolutamente nada. Ainda bem que eu tenho diáconos que chegam para mim e já falam: pastor, está acontecendo isso, isso, isso. Ah, então vamos lá e vamos resolver logo esse problema. E eu resolvo, hein? Eu resolvo. à maneira bíblica. Se você pisar na bola, vou te levar para o gabinete e nós vamos conversar. Se você fugir, eu vou lá na sua casa, nós vamos conversar. Mas não passa batido. Porque eu tenho um compromisso com Deus. E o meu compromisso é de verdade. Ninguém passa em branco as nuvens. Porque eu tenho que prestar contas a Deus. Eu tenho que ir até você. Mas muitas vezes as pessoas ficam conversando entre si. Mas agora o assunto tem que ser trazido à igreja. E a igreja, então, em amor, vai fazer o quê? Excluir o sujeito. Não. A igreja, primeiramente, como um todo, vai tentar restaurar a vida do indivíduo. Mostrar a ele a intensidade do pecado, o mal que esse pecado tem trazido à sua vida, e, consequentemente, a vida da igreja. Então, a ideia é arrependa-se. A intenção primeira nunca é chegar aqui e já vir e já dizer, ó, você está excluído, mas restaurar a vida daquele irmão ou daquela irmã. Percebam que, em todo momento, a intenção do Senhor é restauração. E a igreja, então, expõe o que a Bíblia pensa a respeito da questão, a respeito do assunto. E o irmão, então, continua impenitente, dizendo, ah, não vou querer, se não quero seguir, eu quero continuar fazendo. E aí, então, a igreja vai excluir. Porque a pessoa não quer seguir os princípios que a igreja tem. Essa pessoa deve ser excluída, nesse caso assim, excluída. Mas, se você perceber bem, quem excluiu quem? Foi a igreja que excluiu a pessoa ou a pessoa que se excluiu? Eu entendo que a pessoa se excluiu, porque a igreja deu a ele todas as oportunidades de uma restauração. Meu irmão, minha irmã, eu vou dizer um negócio para você. Nós não temos o direito de negar o perdão a qualquer um que tenha feito o que quer que seja e que chegue diante de nós e diz, eu me arrependi e quero ser tratado. Se diz, me arrependi e quero ser tratado, e se a igreja, não, esse pecado seu aí não tem, está excluído. Errados estamos, se fizermos. Se o irmão ou a irmã pecou e quer ser restaurado, nosso papel é trabalhar na restauração. A gente dá uma disciplina para a pessoa. Não cirúrgica. Destaca a pessoa, alguém para trabalhar com ela, para trabalhar especificamente na área aqui. Mas nós não podemos excluir alguém que reconhece que pecou e quer ser restaurado. A igreja deve se excluir se o sujeito não quiser. E o texto diz, se assim for, se a pessoa não quiser ser restaurado, optando assim pela exclusão, não querendo seguir os preceitos da igreja, o texto diz, e se ele se recusa a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Algumas versões falam, ou como gentil ou publicano. O que é um gentil? É um pagão, é um sujeito que não pertence à aliança, não faz parte do povo de Deus, então, para tratar como tal. E o publicano? O publicano é um israelita que foi recrutado pelos romanos e trabalha como cobrador de impostos para os romanos, cobrando os impostos de quem? Do seu povo. E mais, de forma desonesta. Você lembra da história de Zaqueu? Zaqueu era um publicano, era um cobrador de impostos, e ele tirava o que ele podia do seu próprio povo. Bom, isso daí, uma pessoa que faz uma coisa assim é uma pessoa detestável. É uma pessoa que é do seu povo e massacra o seu próprio povo. Esperar isso do romano é uma coisa, mas do próprio judeu é outra. E o que é que Jesus fez com o gentil e com o publicano? O que foi que Jesus fez? Paulo foi comissionado para quê? Entre os gentios. Para evangelizar o gentio. Jesus chama Mateus. Era um publicano. Jesus o tempo todo trabalhou na vida de Mateus, restaurando a vida dele. O texto está dizendo que aquela pessoa que foi excluída não é para ser execrada do nosso meio e nunca mais lembrar do nome, mas é para que a gente trate a pessoa. Agora, eu sinto que essa pessoa precisa ser evangelizada, porque ela não entendeu a essência do evangelho, por isso não se arrependeu em nenhuma das vezes que foi interpelado. Ela precisa ser evangelizada. Lembro da primeiro ato como esse que eu tive que lidar aqui. Nós chegamos a escolher uma pessoa, mas eu acompanhei a pessoa o tempo todo. Fizemos mente de Cristo, não conhecendo Deus, mente de Cristo, vida magistral. Eu discipulei a pessoa novamente. E depois ela foi reintegrada à igreja. Mas isso dá trabalho. E o que a gente não quer? Trabalho. E para que a gente está aqui? Para trabalhar. E Jesus dizia: meu Pai trabalha até agora e eu também, mas a gente não quer ter trabalho. A vida da disciplina na igreja exige muito trabalho. E por que eu devo ter essa preocupação tão grande com esse irmão para que ele seja restaurado? Por que eu não devo ser tão rápido assim para punir ou para excluir? No versículo 18 o texto diz: digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra será ligado no céu. Algumas pessoas vão pensar: o que o Senhor está dizendo aí? Que o Senhor, digo, o Senhor Jesus, está dizendo aí que tais pessoas perderão a salvação, se é que realmente eram salvas. Eu gostaria de dar uma olhada com você no capítulo 16 de Mateus, versículo 19. Mateus 16, versículo 19, diz assim: dar-te-ei as chaves, leiam, vejam só, do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Aí então eu peguei, eu estou aqui com a Bíblia comentada pelo doutor, o pastor John MacArthur, e ele diz assim: as chaves do reino dos céus. Estas representam autoridade, e aqui Cristo dá a Pedro a autoridade para declarar o que está ligado. Vejam só, a autoridade para declarar o que está ligado ou desligado no céu, não para ligar ou desligar, mas para declarar. Isso ecoou a promessa de João 20, 23, onde Cristo deu aos discípulos autoridade para perdoar ou reter os pecados das pessoas. Tudo isso deve ser entendido no contexto de João 15, 17, que é o texto que a gente leu, onde Cristo deu instruções específicas para lidar com o pecado na igreja. O resumo de tudo isso significa que qualquer corpo devidamente constituído de crentes agindo de acordo com a palavra de Deus, vejam só, qualquer corpo devidamente constituído de crentes, agindo de acordo com a palavra de Deus, tem a autoridade de declarar se alguém está perdoado ou não. Tem autoridade de declarar, não tem autoridade de perdoar. Que fique claro. A autoridade da igreja não é determinar essas coisas, mas declarar o julgamento do céu com base nos princípios da palavra. Quando fazem tais julgamentos com base na palavra de Deus, podem ficar certos de que o céu está de acordo. Em outras palavras, tudo que for ligado ou desligado na terra já está ligado ou desligado no céu. Quando a igreja diz que a pessoa não arrependida está presa ao pecado, está dizendo o que Deus diz sobre esta pessoa. Quando a igreja reconhece que uma pessoa arrependida foi desligada desse pecado, Deus concorda. E é essa a ideia. Eu gosto mais, e para mim é mais claro, pensar na ideia do reino das trevas e do reino da luz, porque a gente já fala em outro tempo sobre isso. E quando nós estamos vivendo uma vida santa na igreja, nós estamos debaixo do domínio do reino da luz, e o rei do reino da luz é quem? Jesus. Mas não podemos ignorar que existe também o reino das trevas, que o seu rei, quem é? É Satanás. E a Bíblia já declara que o mundo jaz no maligno. Aí então, veja bem, falando de Colossenses, Dr. Russo diz, ele vos transportou do reino das trevas para o reino do seu amor. E aí eu me lembro também daquele irmão, daquela pessoa lá, não vou chamar de irmão no momento, na primeira carta aos Coríntios, que estava tendo uma relação íntima com a mulher do pai, com a madrasta. E Paulo diz, como é que vocês concordam com isso? Não permitam tal coisa. Excluam esse sujeito da igreja. Vocês não podem permitir tal coisa. E ele diz assim, que o corpo seja entregue, que o espírito, que a alma vá para Deus, não é isso? E o corpo seja o quê? Entregue a Satanás. O que que isso está dizendo? Que a igreja tinha autoridade para desligar o sujeito do reino da luz e expõe o sujeito agora ao reino das trevas. Então, o sujeito não perdeu a salvação, ele simplesmente deixa de desfrutar dos benefícios do reino da luz. Tanto que depois, no capítulo 2 da segunda carta, e a ideia que é a referência a esse sujeito, Paulo fala, olha, reintegrem sua ano à igreja, porque ele se arrependeu. Ele agora, e segundo parece, ele foi reintegrado à igreja, porque se arrependeu do seu pecado. Então, não tem a ver com perder a salvação, mas tem a ver com a igreja tem autoridade para tanto abençoar aqueles que estão debaixo do reino da luz, do reino de Deus, mas quando a pessoa é excluída, ela está exposta ao reino das trevas, aí tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer e de ruim. Então, eu tenho um medo terrível de excluir uma pessoa, porque eu sinto que não vai ser bom aquilo que eles viverão debaixo do reino das trevas. Por isso que eu tenho um terror. E eu acho que Deus também pensava desse jeito. Por isso que ele insistia tanto em que a igreja trabalhasse na restauração da vida daquele que errou, na restauração da vida daquele que pecou. Nós, igreja, não fomos constituídos por Deus para julgar e condenar, mas para restaurar. A disciplina na igreja, ela precisa ser praticada desta forma. Eu aprendi diferente. Pecou, excluiu. Dependendo do pecado, né? Mas a palavra do Senhor diz diferente. A exclusão é o último recurso. E mais, quem exclui é a própria pessoa que se exclui. A igreja só ratifica, na minha opinião, a decisão que tomaram. Ninguém que peca e se arrepende deve ser desprezado pela igreja. Pastor, pequei, quero... Também não é aquele negócio assim, sabe aquele... Chegou aqui na frente, oh, eu pequei, peço perdão, e aí todo mundo chora, perdoa e vai embora. Tem que ter um trabalho, uma restauração. A pessoa pode vir pedir perdão aqui na frente, mas vai ter um bom tempo de disciplina, de acompanhamento, para depois ser integrado ou reintegrado. Então, eu converso com a pessoa e digo, ó, eu não vou pedir para você orar. É bom que você não tome a ceia para você sentir o peso da responsabilidade. Você não vai cantar mais no coro. Você não, aí não deixa fazer nada, só assistindo o culto. Isso só para a pessoa sentir o peso da responsabilidade do pecado. Ao mesmo tempo que é acompanhado naquilo que, por alguém para ser restaurado daquilo que cometeu de erro. E aí, depois de um tempo, a gente percebe se a pessoa foi restaurada ou não, e aí ela é reintegrada. É assim que eu vejo que a igreja deve proceder no que diz respeito à disciplina. Mas eu entendo que a primeira coisa que se faz é, primeiro, pisou na bola, está excluído. Não, nós devemos amar os nossos irmãos. Eu tenho certeza que ninguém gostaria de passar por isso. Ser sumariamente desligado, mas amado. Meus irmãos e irmãs, que Deus nos abençoe a fazer a coisa do jeito certo. Ainda bem que Deus foi misericordioso comigo e me perdoou. E não me fulminou, porque eu sou pecador. Mas nem sempre a igreja de Cristo pensa dessa forma. Fulmina logo. Sem misericórdia. E aí eu me lembro daquele texto da palavra do Senhor que diz: as misericórdias do Senhor são as razões pelas quais não somos consumidos. No entanto, na hora de democratizar a graça, a misericórdia, nós somos... fulmina o sujeito. Meus irmãos e irmãs, nossa igreja tem que ser uma igreja que ama as pessoas, porque Jesus veio e morreu pelas pessoas e não pelas coisas. Nós devemos amar nossos irmãos, tratar nossos irmãos, restaurar os nossos irmãos e que no que for possível, andar a segunda, a terceira milha. Que Deus nos abençoe. Amém? Amém. Vamos orar, vamos ficar de pé, meus irmãos e irmãs. E assim a gente se despede dessa reunião. Eu quero agradecer a presença do Paulo ali atrás. Paulo veio lá do Espírito Santo, vai trabalhar em Cubatão, está com a gente. Depois você dá um abraço no Paulo. Pai e a mãe da Lucia aqui, eles vão morar em Santos e certamente vão ser membros, já está, né? Certamente vão ser membros da Porta da Praia. Amém? E não se fala mais nisso. Quero lembrar você também do encontro de casais, a Sônia me pediu. R$ 35,